tensão de contenção, sistema periférico, monstro na cena do louco, psico no evangelho, bala traçante na rima que destrói o inferno, tropa de choque do céu, frenéticos do castelo, indestrutíveis e mortais diante do combate, linhas de frente e aqui, leão, cordeiro, resgate, Excalibur flamejante diante do pecado, bem-vindo à guerra, Armagedon no meio de fogo cruzado. Locomotiva de Cristo trilhando o caminho certo, no final fantasy real, na volta do ressurreto toca terror, o dragão, o príncipe da Pérsia, aqui no Hollywood, alto efeito nas telas, munição, som traçante, a cápsula é real, na rotação do tambor, de chaval, som de metal, brinquedo de fura-lata, raja na crueldade, universo perverso, estado de malandragem na contenção. Reféns da ostentação, anjos caídos, escudo de autoproliferação na contenção. O Blade aqui é você, nas trevas de Armagedon, lutando pra sobreviver sem fabular mitologia, efeito de um fantoche. Nas mãos do crime cabuloso, sequelas da morte, raja de pau, na faculdade da maldade. Sou monstro aqui tenebroso, sem Deus é ato covarde. Só contenção, sistema louco, é tolerância zero. Coração gelado em meias grades do castelo, sétimo príncipe do rei foi regenerado. Hoje quadrado é a palavra, verso entupetado, entrando em cena, pode crer, feito de chavante, Lorde do céu também vê. Humanos derrama sangue na contenção, infecção. Respire um instante, respire um instante. Sobrevivente da guerrilha, blindado para vencer, temente a cartilha, habilidade especial pra servir ao rei. Só resistência então, nos cárceres do que sei, nem todos que são de Israel, são israelita. É contenção, ladrão, meus versos periferia, trovão que rasga o céu, veio te anunciar, planeta em guerra, Armagedon e Jesus vai voltar. Aí, 3000 volts na contenção, no sistema de chavante. Não apoiamos a apologia nem a criminalidade, mas aí, meia guerra, meia sangue, aos calibres e às quadradas.